Yeah, listen to that. Hip hop come from Brazil. Jota C on the mic, Suave on the mic. Girl, shake your body, turn around, this is a party. Yo, Jota C, drop the verse. Eu pego o mic e levo o público à loucura. Atrevido, chego abalando as estruturas. Assim como o D2, eu sigo na captura e na procura. A batida perfeita é a fissura. Essa é da boa, pode chamar a viatura. Não tem censura, já abolir a ditadura. Música é pura, certificada de cultura. Mistura do marginal e a literatura. Tortura, faço travessura em partitura. Eclético, vou de Jorge bem a sepultura. Sem cura, nem camisa de força me segura. Eu rimo tanto, que às vezes causa até tontura. Cabeça dura, acabe com essa amargura. Você critica, enquanto o Jota se fatura. Eu sou assim, e não mudo minha postura. Se música é o projeto, eu comando a arquitetura. Eu só tô nessa, porque eu me garanto. Vem que o tenta copiar. Cantar que nem eu canto. This is why you're driving me crazy. I think it is just